Ds.com. Você percebe que fez burrada, tá enxergando amor onde era só sarrada. Você percebe que fez burrada, tá enxergando amor onde era só sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Dá uma solinha pra ela, dá. É um monte de swing, rapaz, é o da aventura. Olha aí. Meucds.com. Você percebe que fez burrada, tá enxergando amor onde era só sarrada. Você percebe que fez burrada, tá enxergando amor onde era só sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Ela tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Quer solinho, quer? Agora não, vai. Ela tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Ela tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada. Ela tachonada, tachonada, tachonada em minha sarrada.